Meus amigos, Deus é bom. O Apocalipse de Jesus é o livro mais importante da Bíblia Sagrada na atualidade. Nós andamos explicando aqui o Apocalipse do Cristo, mas para os simples de coração. Nós temos que seguir o exemplo do Mestre. O discípulo vê a luz do Mestre e segue. O que adianta falar aos pretensiosos? Eles já são donos de tudo. Tem o rei na barriga. A questão é falar aos simples. Os simples entendem o recado. Os simples realmente querem salvar-se. Porque vem descendo aí a nova Jerusalém. E à medida que ela desce, é a humanidade de cima que vem se aproximando de nós. E temos que nos preparar, porque vocês podem pegar o capítulo 21 do Apocalipse, de Jesus segundo São João, de preferência, no primeiro volume, o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, e vejam o que está escrito aqui, a respeito da Nova Jerusalém, no versículo 27, página 118. Nela, na Nova Jerusalém, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem os que praticam abominação e mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, o livro da vida eterna. Esses que não puderem entrar na Nova Jerusalém, para onde irão? E ainda aqui vocês podem recorrer à página 121 do mesmo livro, primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Aqui no capítulo 22 das admoestações e promessas finais, página 121. Capítulo 22, versículo 15. Diz assim: fora ficam os cães e os feiticeiros e os impuros e os adúlteros e os assassinos e os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Ora, o planeta Terra tornar-se-á, quando a humanidade de baixo unir-se, a humanidade de cima, à medida que a Nova Jerusalém vem descendo, na Nova Jerusalém. Para onde irão os que ficarão fora da Nova Jerusalém? Não ficarão na Terra. Nem no céu da Terra, nem no inferno da Terra, que deixará de existir àquela altura. O inferno nós entendemos com as regiões mais atrasadas do astral inferior. Lá ficam os espíritos em provação no período entre as reencarnações. Esses espíritos expulsos da Nova Jerusalém, que será o planeta Terra daqui a pouco, quando ele for elevado de planeta de expiação para planeta de regeneração, esses espíritos impenitentes irão para orbes atrasados. E eu disse que vai se repetir então aquela lenda do paraíso perdido, porque a Terra tornar-se-á para esses espíritos expulsos para planetas primitivos um verdadeiro paraíso. E eles se lembrarão, olharão para o alto, à procura da estrela, o sol, no caso, ao redor da qual gira o planeta que eles perderam por suas maldades. E aquele planeta, no subconsciente dessas almas sofredoras, será visto como paraíso. Muitas almas amadas ficarão, os espíritos amados, as criaturas amadas ficarão na Terra. E os expulsos lembrarão desses amores com saudade e levarão séculos, milhares de anos, alguns até milhões, porque são expulsos várias vezes de vários planetas. O irmão Zarur disse uma vez, na cruzada do Novo Mandamento, na Alice Figueiredo, vejam vocês quantos anos já se passaram desta revelação. A LBV saiu da Alice Figueiredo em 1975, no mês de maio. E ele disse, o pior que tudo é que muitos que foram expulsos de Capela serão expulsos outra vez. E agora do planeta Terra. Que almas duras, hein? Quanto orgulho. Quanto a visão errônea dos valores reais. Poxa vida, Vanderlei, vamos lá. Eu estava pensando justamente nisso. Esse tipo de alerta é muito importante porque já coloca a pessoa de prontidão. É aquela coisa de prevenir antes que aconteça, não é? E esse mal aqui, no caso, nós não queremos para nenhum de nós, nem para nenhum dos nossos filhos, nenhum dos nossos entes queridos. E nós colocamos esses entes queridos assim como sendo a humanidade toda. Que maravilha será se toda a Terra conseguisse compreender na sua plenitude a grande e maravilhosa pregação da Legião da Boa Vontade. Amigos e irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, para que, em primeiro lugar, o homem entre em paz com o Pai Celestial, a criatura entre em paz com o seu Criador. Aí ela saberá o que fazer da sua vida. Como disse o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 15, em A Armadura de Deus: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pregamos o amor universal, o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos tenho amado. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Está aqui na proclamação do novo mandamento de Jesus, feita por Alziru Zarur, em Campinas, estado de São Paulo, Brasil, em 7 de setembro de 1959. A independência espiritual, a religião do novo mandamento, religião de Deus, do amor universalizado, não competirá no terreno material com qualquer das religiões existentes, nem se colocará jamais em posição hostil a nenhuma delas. Reconhece que todas existem pela vontade de Deus, pois há tantas religiões quanto são os graus de entendimento espiritual dos homens.

neste copinho d'água o medicamento perfeito para cada um de nós. Aquele bálsamo que colocaste nas águas do Jordão, nas águas de Siloé. Remédio celestial que restituiu a visão a um cego de nascença. E quem não é cego neste mundo? Cego de alguma coisa. Mas todos deixaremos de serlo quando houvermos compreendido a tua mensagem de libertação da criatura humana. Porque disseste: conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Evidentemente, não poderias falar de outra verdade que liberta o homem, porque a verdade humana transforma-se conforme os interesses, até mesmo de acordo com o clima, consoante a latitude em que a criatura vive, as suas tradições, nem sempre perfeitas. Tu não virias à Terra pregar esse tipo de verdade instabilíssima, senão a verdade de Deus. Portanto, conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Nós te pedimos, divino médico, coloca neste copo d'água o remédio celestial de cada um de nós, e que estes doentes em quem vamos pensar, doentes do corpo, doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Jesus. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E como dizes no teu Apocalipse, segundo São João, capítulo 2, versículo 7, Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor, darei a comer os frutos da árvore da vida eterna que se encontra no paraíso do meu Deus. Dá-nos, Jesus, uma migalha que seja desses frutos da árvore da vida eterna. E para terminar essa pregação, nascida da nossa alma, do teu Evangelho, o Apocalipse, nós te saudamos, divino amigo, nosso mestre, guia e chefe, Jesus, com o cântico da milícia celeste, aqueles anjos que anunciaram o teu primeiro advento, aqueles pastores, simples homens do campo. Foi o anúncio mais magnífico da tua chegada entre nós. E foi feito ao homem simples. Por isso pregamos o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que bem sabemos se encontram em todas as classes sociais. Do fundo de nossa alma bradamos: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Jesus, nós cremos em ti, cremos. Eu creio em ti, Jesus. Nós cremos em ti, Jesus. Deus está presente. O Cristo estadista que já vem. Para sempre.